Por volta de 4 horas da madrugada de hoje, policiais rodoviários federais em serviço no posto de Santa Terezinha de Itaipu fizeram a prisão de 2 homens que transportavam mais de 20 quilos de cocaína, 1000 comprimidos de êxtase, estimulantes sexuais e anabolizantes. Mário César Amaral Silva, de 24 anos, universitário do curso de Direito, e Flávio Reis Fonseca, de 31, foram encaminhados para a delegacia da Polícia Federal, como explica o policial rodoviário federal que fez a prisão, Marcos Araújo. Aproximadamente às 4 horas da manhã, abordamos o veículo Pajero com placa de Goiânia, com 2 indivíduos no seu interior. E após alguma entrevista, algumas perguntas de forma rápida e sucinta, já constatamos algumas inconsistências. A partir daí, partimos para a verificação do veículo. E nessas circunstâncias, verificamos alguns indícios que o veículo havia sido mexido, no qual encontramos um fundo falso próximo ao step. E nesse fundo falso encontramos aproximadamente 17 quilos de cocaína, pasta base, 1000 comprimidos de êxtase e alguns comprimidos de Pramil e Amogenin. O que acontece agora com esses indivíduos? Esses indivíduos vão ser encaminhados juntamente com a mercadoria para a Polícia Federal de Foz do Iguaçu. Por que para a Polícia Federal e não para a Polícia Civil? É uma diferença que a gente precisa entender. Diante das circunstâncias, o veículo ele foi encontrado com medicamentos e com entorpecentes. E na entrevista, o próprio indivíduo já se entregou dizendo que pegou essas mercadorias no Paraguai. Agora, a história que tentaram contar para vocês é que deixou a situação ainda mais duvidosa, né? De Goiânia a Foz do Iguaçu, para comprar meia dúzia de cobertores, sendo que em Goiânia nem precisa de cobertor, né? Exatamente. Essa história e outras falas dos indivíduos não batiam. Foram super inconsistentes. Diante disso, a gente partiu para verificação mais sucinta no veículo. Mas diante da Polícia Rodoviária Federal e a experiência que tem, poucas histórias convencem, né? A experiência fala mais alto. Exatamente. Esse é o trabalho da PRF. São 17 quilos de pasta base de cocaína fora da sociedade. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.